encontrei, nessa procura achei, no teu sorriso minha metade, mas foi preciso sinceridade. Me ouça, te amo, agora eu sei, o que buscava foi em vão. Esperava uma razão nos corações vazios, que são frios nas chamas do amor. Mas Jesus sempre ouviu a voz do meu clamor. Amor, amor, Ele me presenteou. Amor, amor, com você minha vida. Encontrei, nessa procura achei, no teu sorriso minha metade, mas foi preciso sinceridade. Me ouça, te amo, agora eu sei, o que buscava foi em vão. Yeah.